nascer nos Estados Unidos. Ou se foi o Irã. Na revista Time foi o melhor do ano. Será só mais um americano. No Vietnã ele foi convocado. Para os Jogos Paralímpicos, ele foi defender. Será só mais um americano. Teve sorte de nascer nos Estados Unidos, ou só foi um engano. Na revista Time foi o melhor do ano. Será só mais um americano. Campeão paralímpico ele se tornou, mas depois o tempo passou. Como ele não tinha muitas opções, McDonald's, Burger King e fast food viraram refeições. E ainda por cima começou a beber. Com colesterol alto e com álcool, fez ele morrer. Era só mais um americano. Teve a sorte de nascer nos Estados Unidos, ou só foi um americano. Na revista Time foi o melhor do ano. Será só mais um americano. Será só mais um americano. Teve sorte de nascer nos Estados Unidos, ou só foi um irmão. Na revista Time foi o melhor do mundo. Será só mais um americano. Será só mais um americano. Será só mais um americano. Será só mais um americano.